meus irmãos. De quem é esse trabalho? Não. Antes de ser de Jesus, porque também é do Cristo planetário, que também é responsável pelo orbe, é de Deus, como tudo aquilo que foi criado e existe de toda a eternidade. Quando nós viemos, porque somos muitos, será que vocês já me conhecem? Quando nós viemos por diferentes irmãos e trouxemos as mensagens de união, fiquem juntos no amor, tenham a compreensão, coisas irão acontecer, mudanças vão acontecer, porque tudo muda. Na criação, tudo se transforma sempre para melhor. Então, já estávamos avisando, se vocês não alcançaram, alcancem. Porque se Deus permite, entendam que nada que Deus não permita acontece. Mesmo no livre-arbítrio, como disse o irmão Salomão, que é raso, se Deus não permitir, não acontece. E tudo o que Ele dá, Ele também pode tirar a qualquer momento. Então nunca se esqueçam disso. Todas as oportunidades estão atreladas à valorização que você dá aos seus esforços e ao seu empenho. E por isso, esse médium terá um novo desafio. É um desafio. Não é crédito. Tem se esforçado no bem. Esse médium só conhece um inimigo, que é a si mesmo. Nas suas ainda imperfeições. Porque não é que já foi esses que foram trazidos, que a cada encarnação não está no véu da carne e do esquecimento, nessa matéria grosseira que nos testa a cada oportunidade reencarnatória. Ele tem essa aptidão energética, vibratória, para o evangelho no lar. Então, por isso foi a ele atrelado esse desafio, que também é oportunidade. Por que tanta idolatria de vocês? Porque vocês já estão idolatrando ao médium Pedro agora. Ele leu um comentário que a gente vai citar aqui, apenas como um exemplo, porque ele não se ofendeu com comentários, não é nada disso. Mas um comentário dizia: Pedro, comente esse vídeo. O que você acha? O Pedro é só mais um instrumento. Como esse é um instrumento, como todos aqui são instrumentos, o Pedro se diz melhor que alguém? Não. Ele também está tendo uma oportunidade, precisa vencer a si mesmo também. Só existe esse trabalho espiritual na Terra? Não. Só existe essa casa? Não. Então não transformem a casa plataforma de oração em mais uma religião, e nem ao médium Pedro em mais um santo. Porque nem nós que falamos através de vocês somos santos. Erramos também. Precisamos recomeçar muitas vezes. Então, agora uma frente serão três, por enquanto. Mas são quatro, são cinco. São cada lar que assiste os vídeos. Vocês acham que assistem os vídeos sozinhos em casa? A morte não existe. A maioria de vocês ainda moram com seus entes queridos. Quanta ignorância! Vocês mesmos gostariam de morrer? Filhos e pais que perderam nas suas concepções ainda muito estreitas, porque não perderam nada. Uma grande maioria acorda e dorme com vocês, se alimenta com vocês. Muitos nem sabem que estão mortos da matéria, da carne, porque a morte não existe mesmo. O espírito prossegue, a centelha prossegue. Vocês não perceberam e não entenderam nada. As revelações que foram trazidas estão confirmando as reencarnações. Para aqueles que não acreditam em reencarnações, se esse foi esse, aquele e aquele outro, se Pedro foi esse, aquele e aquele outro, e tantos outros que já foram trazidos serem quem foram. Como Jesus disse que Elias veio e não o reconheceram, porque foi João Batista, está sendo reconfirmado que a vida prossegue, cheia de oportunidades, cheia de esplendor do alto e cheia de sofrimento também pelas escolhas infelizes, pela falta de conhecimentos espirituais. É por isso que viemos. Esse tempo de transição planetária, mesmo esses desencarnados, muitos ainda podem prosseguir na Terra transformada, contribuírem na Terra transformada, porque não são maus. Erraram na encarnação, sim, mas são erros ainda, muitas vezes diretamente ligados a si mesmos, não a outras pessoas, não interferiram em destinos, a não ser nos próprios. Então merecem uma segunda chance, para não dizermos que já é a milésima chance, porque no mínimo é a milésima chance. Nesse orbe, em outros orbes, em outros sistemas solares, em outras galáxias, nós viemos trazer expansão de consciência, caridade, amor, fraternidade, disciplina, porque reforma íntima é disciplina, não são só os vícios, são pensamentos, sentimentos. Vocês acham que reforma íntima são vícios? É só o primeiro passo, porque vibratoriamente fica mais fácil alcançarem outros patamares, outras escalas. Então, primeiro os vícios afastam entidades, afastam aqueles que aproximaram nos vícios, e com esses ambientes e sem essas companhias, com esses ambientes livres dessas companhias, se faz mais fácil a reforma íntima de pensamentos e sentimentos. Eu não estou dizendo nada fora da compreensão de vocês, porque se realmente explicasse como deveria, vocês não alcançariam. Então, vocês estão caminhando novamente para o mesmo erro da idolatria. O trabalho é do Pai. E Ele precisa de braços. De muitos braços. O trabalho é muito grande. Cada lar desse será um braço que vai ser alcançado. Disseram também no vídeo que o comportamento de Salomão não é de um espírito elevado. Então eu lhes pergunto, o que vocês sabem sobre elevação? E como saber como um rei agiria se nunca foram reis? Então se esforcem primeiro em vencerem a si mesmos. Parem de olhar tanto para o lado e julgarem a todo momento. Porque mesmo dizendo que não julgam, julgam o tempo todo. Julgam quando as lições são trazidas, julgam quando são feitas as revelações, julgam quando não fazem parte daquele lugar, julgam quando não fazem parte daquela religião, Só a religião essa ou aquela presta, é o caminho, a outra não. A outra está no erro, será condenado ao inferno pela eternidade, o céu ocioso eterno, como se não tivéssemos muito trabalho a fazer. E vocês acham que só esse canal que vai derivar daqui, desse trabalho mediúnico? É claro que não. Nem só o canal do Pedro. O canal do médium Sérgio tem o nome dele? Não. Sabe por que ele foi o próximo? Porque nós conhecemos o coração dele. E ele não tem interesse pessoal que não seja alcançar vidas. Pescar vidas para Deus, homens para Deus, como disse o médium Vicente. Então, nós podemos conceder a ele a oportunidade. Se desviar para o interesse material, o que Deus pode fazer? A encarnação programatória desse espírito é de 85 anos. Se perder, pode ser tirado antes. Não importa quem foi. Importa o que veio fazer. Porque aqui desse lado é muito útil também. A médium Cláudia, eu preciso de um testemunho aqui. Porque muitos duvidam de tudo, não é? Quando vocês começaram a conversar no início, ele falou que uma amiga dele tinha desdobrado com ele e disse que ele andava de turbante, não era? Era sim. Sim. E quem que estava de turbante no desdobramento? Eu vi o mestre ascensionado Elmória. Sim, pelo raio. Isso. Não, mas ele não é Elmória. Era Zaratustra. Ele anda muito no astral como Zaratustra. Essa amiga dele, porque isso está documentado no WhatsApp, desdobrou com ele enquanto ele se mostrava como Zaratustra. E trabalhando. E servindo com humildade. Porque não importa quem tenha sido ou quem seja, ainda é muito pequeno. Mas se sente assim, está ótimo. O que não pode, como vocês dizem aqui, é subir para a cabeça. Porque senão perde o foco. Então vai vencendo a si mesmo todos os dias. Vai alcançando pelo exemplo outras vidas. Vocês acham mesmo que as mudanças que ele fez de vida já não impactaram outros? Você acha que amigos dele já não olham a possibilidade com outros olhos? Mas se está agora gravando vídeos, está alcançando outras lares, outras vidas, vai alcançar no Evangelho, não é? Se está dizendo que até pouco tempo atrás, porque o que são 2 anos e meio, como ele disse? 2 anos e meio é um piscar de olhos, meus irmãos. É tão fácil, se vocês quiserem, alcançar as verdades do alto, o Evangelho. Ele está líquido. Ele não é nem a papinha. Nem a papinha. Ele está líquido. Assim como vocês, quando estão debilitados do corpo, o que vocês ingerem? Não é soro? Então, o Evangelho é só o soro. Mas faz uma diferença e tanto o soro, né? No mantenimento da vida material. No refazimento da saúde do corpo físico. Então acho bom vocês tomarem litros deste soro que é o Evangelho, que é universal. O Evangelho não é deste planeta. É uma norma de conduta universal pela qual nós evoluímos, pelas nossas escolhas pautadas no Evangelho. Ele foi intuído a chamar a chamar o irmão Paulo aqui, que tem uma outra visão, que está expandindo a sua consciência de forma rápida, porque também tem bagagem, e vai alcançar outras vidas, já alcança outras vidas. Muitos estão prestando atenção nas mudanças dele para melhor, porque não era ruim. Mas quando consegue falar dos outros assuntos que eram tabus, que eram vistos como do mal, de uma forma clara, de uma forma que esclarece o outro e que traz vidas, é ousado. Deus usa todos a todos momentos. Todos que se colocam a servir de coração sincero e se esforçam para isso são usados. No trabalho que eu falo, no trabalho material, que vocês precisam também das coisas materiais. Nos seus lares. Salomão disse que sempre temos os nossos encarnados por amor na maioria dos lares. E temos mesmo. Então, três espíritos difíceis, um espírito de maior elevação. 2 e 2. 4 e 1. 4 muito complicados para brigarem entre si, porque não há o que fazer. Aí chega um desses e tem um filho. E vem um espírito que muda tudo aquilo. Porque aí os 4 que não conseguem se amar há milênios, os 4 amam essa criança ou amam esse pet. E aí concordam. Eu não suporto você, mas não mexe no Totó. Eu amo o Paulo. O Paulo é o bebê. Então, ó, você vai e faz o que você quiser, mas se você fizer alguma coisa para o Paulo, você vai se ver comigo. Mas já estão se vendo um com o outro faz tempo. Então, nós vamos sim alcançar esses lares através desse médium, inicialmente com o Evangelho no lar universalista, porque vai estudar outros temas. Em paralelo, o canal do Pedro trará outros temas, em paralelo a plataforma trará outros temas, outros médiums vão ter espaço para gravar também. Estudem. Não tem ninguém aqui que não possa fazer a obra, senão não estaria aqui. Então, já estão atrasados. Que página vocês estão? Ah, estão atrasados. Todos vão ter oportunidades. O Pedro segue sendo da plataforma com o canal dele. O canal Ciência e Espiritualidades segue sendo da plataforma. A plataforma prossegue. Outros canais virão, outros médiuns virão. Há quanto tempo estamos dizendo isso? Para que vocês se amassem nessas transformações, compreendessem as mudanças que são para evolução, são para crescimento. Vocês não alcançam. Mas independente do alcance de vocês, do julgamento de vocês, da idolatria de vocês, vidas estão em jogo. Vidas que podem permanecer no orbe transformado. E nós vamos alcançar essas vidas, independente de opiniões. Eu vou deixar um conselho aqui. Fiquem mais atentos às opiniões. Porque muita gente, na máscara da opinião, influencia. Então, quando perceberem opiniões que destoam da sua razão, porque uma coisa eu posso deixar como pilares para vocês, não é o médium, é o estudo, a mensagem, a razão de vocês. E, mediante esses pilares, as vossas escolhas. Tem algo que não seja de elevação no que eu trouxe? Então, importa se sou eu, que somos muitos, quem disse, ou importa o que eu disse? Importa o evangelho que vai alcançar os lares, ou importa o canal, o nome do canal? Importa as mensagens que estão sendo trazidas, os conhecimentos do alto, que serão trazidos no canal do Pedro e continuarão sendo trazidos na plataforma, porque todos somos um em Deus? Ou as mensagens dos conhecimentos da vida após a morte e da necessidade que vocês têm de mudanças e de reforma íntima, que importa? Precisamos distribuir o trabalho. A nova fase é essa. Muitas mãos no mesmo buraco são perda de tempo. Muitas mãos limpando o mesmo altar são perda de tempo. É preciso varrer o chão, limpar o altar, plantar, arar, carregar o peso, fazer a colheita. Carregar, orientar, treinar os novos. Então temos muito trabalho, não é? Então ampliem as visões de vocês, as percepções de vocês, o entendimento de vocês. Outros médios virão com outros conhecimentos. E sabe por quê? Porque aqui não é para ser mais uma religião, como esse espírito já trouxe. Porque ele é esse espírito, independente da opinião de vocês. Como já foi trazido por esse espírito, que é Zaratustra, que é o médium Sérgio, que foi Horenheb, e que foi Noé, e que foi muitos outros, porque se preocuparem tanto com isso. Olhem as mudanças que ele está fazendo nessa vida. O resto é história. E da história, usem só os bons exemplos. Os erros, se esforcem para não cometerem. Ele fala uma coisa e pensa, que eu vou deixar para vocês. Isso é do médium Sérgio. Não importam as críticas. A minha única preocupação é que o que eles dizem ou falem nunca tenham razão. Eu acho que esse é um grande ensinamento. Não importa o que dizem. Se a sua consciência estiver tranquila e o seu coração um com o Pai, não importam os comentários. Não importam as opiniões. Importa o trabalho que está sendo realizado. Porque Deus, a Deus, em Deus, todos prestaremos contas. E vocês acham mesmo que um espírito vem aqui e faz o que quer? Com essa vibração que tem nesse ambiente? Com o preparo que tem nesse ambiente? Com as defesas que tem nesse ambiente? Com o tempo que esse trabalho está preparado para acontecer? Com o propósito de unir religiões no Pai, cada uma com a sua crença, mas todos no amor, no entendimento e na compreensão? Então aqui não é bagunça. Aqui ninguém fala o que quer sem consequências. Falou, tem consequências. Fez, tem consequências. Fez escolhas, tem consequências. Plantou, vai colher. Então se esforcem pela boa semente. A boa semente e o bom trabalho é que trarão os bons frutos. Porque Deus vai promover que a natureza e o tempo façam a parte deles. Vocês que estão assistindo os vídeos, assim como da plateia, também são médiuns. Todos somos médiuns. Vocês influenciam o tempo todo as pessoas ao seu redor, onde estiverem. Então, se preocupem mais com os exemplos que estão dando. muito mais que em julgarem os outros. Se preocupem se os exemplos que estão dando são os melhores que vocês conseguem dar. Porque já foi dito muitas vezes, e eu vou repetir, que o exemplo arrasta. Porque eu não falo de mim, eu não falo dos que estão comigo, não falo de todos nós que somos um no Pai. Eu falo o que as leis de Deus determinam. Porque somos um no todo, um na fonte criadora, um em Deus. Se gostamos de nos afastar, isso não nos faz não sermos um dele, ou parte dele. Só nos faz mais distante, e só perdemos tempo, perdemos oportunidades, perdemos encarnações, por não alcançarmos o quão sublime são essas oportunidades. Então aproveitem, mais uma vez, estamos pedindo, aproveitem as oportunidades. Não deixe que o ego, a vaidade, o orgulho, a inveja, interesses pessoais, coisas materiais, assumam a dianteira. Porque a dianteira, quem na oração passa na frente não é Maria? E quem está à sua retaguarda? Não é Sananda, Jesus? E à sua esquerda e direita quem são? Não são os anjos? E os espíritos de Deus? Os espíritos que se esforçam no bem, porque todos são espíritos de Deus, me pedem até para explicar isso. Todos os espíritos são de Deus. Mas estou falando daqueles que deixam os seus interesses pessoais de lado e seguem na caminhada a serviço do Pai. Todos vocês têm a chance de trabalhar com essas equipes, com essa equipe. Maria à frente, Jesus à nossa retaguarda, seus anjos e mentores à nossa esquerda e direita. É uma equipe tanto. Então eu acho que vocês já sabem em que time vocês têm que jogar. E sempre alcançando com amor, com fraternidade, com entendimento, com compreensão. Eu vou deixar um recado para o Michael, que está na dirigência da casa. Compreensão, amor, entendimento, porque ele já tem a conexão. Então perceba mais as dificuldades do que a disciplina é necessária, sim, e é muito útil. Está fazendo um bom trabalho, não é nenhuma crítica, é só mais uma informação para acrescentar, porque serve de coração sincero. Que perceba quando os médiuns tiverem algum problema, tenha compreensão, tenha a boa vontade de alcançá-los, porque vai ser um grande remédio, outros virão. Muitas vezes foi dito que médiuns complicados virão, não é? E se estiver à frente da direção, vai se encontrar com opositores. O que ele disse para você? Que os primeiros que não entenderiam seriam os mais próximos, não é? É só aqui? Ou é na igreja também? Ou é nos centros espíritas também? Ou é entre os que estão na plateia também? Porque isso não é... Essa cadeira aqui não é nada para ser disputado. É muito pelo contrário. É uma responsabilidade e tanto. É uma responsabilidade e tanto. Ele já tem encontrado pessoas na rua, o médium Sérgio. Teve algumas vezes, já ele acabou não comentando com vocês, mas eu vou falar. Sai do mar na praia. Ah, você não é o Sérgio da plataforma? Está no mercado. Você não é o Sérgio da plataforma, como acontece com o Pedro. Mas e se estiver na vida antiga, quando estiver na praia? E se tratar mal alguém no mercado? Coloca todo o trabalho em xeque. Faz parecer que tudo é uma mentira, e não é. Então é uma grande responsabilidade estar desse lado aqui. Vocês também podem ter canais. Se alguém está preocupado que eles estão colocando outros canais para servir, vocês também podem. Coloquem assuntos elevados que contribuam com a humanidade, com estudos elevados. Verifiquem os conteúdos que vocês vão colocar. Isso é que importa. A mensagem é o que importa. Não o canal e não o médium. É o que propõe a mensagem. Sejam responsáveis e colherão os louros. Sejam irresponsáveis e arquem com as consequências. Porque assim como arrastam para o bem, arrastam para o mal. Quantas vezes já foi dito aqui? Então parem de olhar o médium, parem de olhar a entidade, o espírito que se comunica. Entendam que os trabalhos, os canais, as atitudes precisam e são de Deus. Entendam que Ele quem permite tudo. E se espelhem nos bons exemplos e afastem essas tendências inferiores que ainda carregam o mais longe possível de vocês. Porque elas, como ainda estão enraizadas no seu espírito, dado o nível evolutivo da grande maioria, vocês são influenciados por essas tendências. Esse médium é, o médium Pedro é, outros médiums são. Todos são, todos somos. Ou vocês acham que nós aqui desse lado também não temos saudades de muitas coisas? Nem todas elas são muito legais. Mas nós vamos vencendo, porque sabemos que não são as certas. Vocês acham que muitos do que estão trabalhando a serviço do Pai ainda não precisam vencer a si mesmos? A vida no plano espiritual não é senão um passo além do despojo do corpo. Você despoja o corpo e encara a realidade de frente. Mesmo no torpor da morte, que muitas vezes se estabelece, assim que regressa a consciência, está vivo. E aí? É melhor estudar, entender como é que as coisas funcionam. A vida encarnada é um breve momento, é um piscar de olhos, como eu disse. Também. Então, o que estamos fazendo? Se muitos viverem a vida sabendo que a vida espiritual vai arcar as consequências das suas escolhas encarnadas, já vão se esforçar um pouco mais nas escolhas. E assim vamos conquistando. E assim os exemplos dessas mudanças vão arrastando outros. E assim as mensagens que são trazidas aqui em muitos outros canais e por outros médiuns e no mundo todo, em outras religiões, vão mudando vidas para Deus. Porque os nossos irmãos ainda infelizes também trabalham bastante. Bastante. E muitas vezes tem êxito. Por quê? Porque as escolhas são feitas mediante essas influências. Só que vocês, influenciados por algo que vocês sabem ser errado, negativo, ou uma escolha infeliz, vão lá, são fracos e cedem. São responsáveis. Não existem privilegiados nas leis do todo. As leis são para todos. Se o Cristo planetário, se Sananda, se a consciência, o espírito do Sol, o espírito de estrelas, cometerem um erro brutal, é porque já não vibram mais nessa situação e muito dificilmente acontece. Porque já conhecem todas as consequências, já caminharam muito Então, não são infalíveis, mas de certa forma, para o nível que vocês entendam, são infalíveis nesse estado consciencial e moral. Mas é só como um exemplo. A lei é a mesma para a consciência, para o espírito, que governa o sol. Se ele cometer qualquer erro, é o mesmo erro ou a mesma lei e as mesmas consequências do profundo do abismo. Porque a lei é uma só. Vocês percebem isso? Como Deus é perfeito em tudo? É uma só lei para todos. Então não existem privilegiados. Existem aqueles que ainda desperdiçam o tempo. Então não é difícil. Mergulhem no soro do Evangelho. Tem muita coisa já ali. No estado evolutivo em que esse planeta de provas e expiações se encontra, se o Evangelho de Deus se estabelecesse aqui, se eu dissesse a vocês que nem regenerados seriam, dariam um salto para ditosos, vocês acreditam? Se o Evangelho se estabelecesse em todas as centelhas, de forma sincera, em todos os corações, percebam porque vós sois deuses, podem fazer um planeta pular de estágio. Porque a natureza não dá saltos, mas a frequência, a vibração se eleva de uma forma que vocês não têm compreensão. Então, se algo acontecer, e vai acontecer, que muitas vidas mudem para melhor, ele se transforma em regenerado. Mas se todos mudassem, daria um salto para ditoso. E não é a mesma lei? É a mesma lei em todos os universos. Porque a lei vem da fonte. O verbo da criação é o mesmo em toda a criação. Vocês acham que tem um idioma, um verbo para cada criação? Não. O verbo é a lei, que movimenta os átomos, as energias, as dimensões. Quantas dimensões tem esse planeta, vocês sabem? Sim. É o que você... São muitas, não são sete. São incontáveis, porque as vibrações, as frequências são incontáveis. Vocês, o sete é um número sagrado, sim. Por que sagrado? Porque ele é a base matemática, porque o universo também é matemática. Então é uma base matemática da criação. É um número importante. Mas vocês não precisam o tempo todo ficar colocando sete em tudo. Sete corpos, sim. Nessa configuração, neste orbe, são sete corpos. E encarnado. E desencarnado, são sete? Então não é sete para tudo. Mas será que são só sete? E se trouxermos nove? Se nós vamos completar os conhecimentos, não é assim? Vamos acrescentar conhecimentos. Nós não viemos destruir a lei. Viemos dar-lhe complemento. E se eu dissesse para vocês que esse espírito em uma das encarnações que já foram reveladas tinha um conhecimento de nove corpos? Só que chamavam os sete como nove. Só que para eles eram nove. Então o sete era só uma analogia. Vocês percebem? Então vocês não conhecem quase nada do espiritual. Menos ainda da criação. E quando algo novo é trazido, vocês colocam numa caixinha tão pequena e transformam numa caixa de Pandora, porque conseguem fazer uma energia pura. Ainda ficar bem complicada pelo que colocam na caixinha junto com ela, que são os corações de vocês. A caixa de Pandora é o coração de vocês. É onde está todo o mal. Quando Jesus disse livrai-nos do mal, era do mal que carregamos em nossos espíritos, centelhas, corações. Não era só o mal que vão fazer a nós, ou que podem nos fazer, que na grande maioria são o quê? São débitos também do passado ou escolhas infelizes que Deus permite porque tem propósito maior. Tudo está interligado. Então eram necessárias essas explicações, vamos chamar assim, porque a toda mudança, transformação que acontece, vocês primeiro se desesperam e escolhem lados. Mas escolham o lado de Deus, que é o único lado que vocês podem permanecer. Estejam do lado dele e a compreensão virá. E aquelas pessoas difíceis, tenha compreensão com elas também, porque se elas não quiserem mudar, não mudarão. Acolham com amor, entendimento, compreensão, porque escolhas são feitas a todo momento. E não nos cabe julgar ninguém. Vocês entendem isso? Ninguém pode fazer a parte do outro. E é aí que a evolução acontece. Aqueles com as escolhas pautadas no evangelho, no bem, no amor ao próximo, se elevam. Aqueles que escolhem só a si mesmos, interesses pessoais, acabam adquirindo compromissos espirituais também. E terão, de uma forma ou de outra, que responder por eles. E Deus permite. Assim como permitiu as mudanças que estão acontecendo. Porque se ele não quiser, não acontece. Se ele quiser, desencarnam todos aqui agora. Todos. Sem exceção. Mas não é isso que ele quer. Ele conhece cada coração. Sabe onde cada um vai chegar. Serão consciências de mundos. Serão consciências de mundos. Vocês têm noção que vocês serão consciências de planetas, de sóis, de mundos? E agora se arrastam nessa matéria grosseira, que é apenas uma das etapas, um estágio evolutivo ainda muito primitivo. Muito primitivo. E mesmo assim Deus fez o quê? Colocou um pouco dele em cada um, que são suas centelhas. Então vocês já são, mesmo no estado mais primitivo da matéria ou da evolução, pedaços do Deus, da criação e do Todo-Poderoso. É muita perfeição, não é? Essa é a mensagem, meus irmãos. Tudo que está acontecendo tem propósito maior. E aqueles que acham que sabem, não sabem nada do que está acontecendo. Porque muito se aproxima, como foi dito por Salomão, muito se aproxima. E vocês não gostariam de saber das consequências ainda. O desespero chegaria antes das mudanças que vocês precisam realizar. Porque tempestades se aproximam e rápido. E não estou assustando vocês, estou trazendo a verdade, a realidade de que as mudanças nos corações de vocês, na conduta de vocês, nas escolhas de vocês, são urgentes, são emergenciais, se quiserem permanecer no orbe. E aqueles que vocês podem influenciar com essas mudanças, e esses lares que alcançamos com as mensagens, com os vídeos, Vou lembrar vocês. Quando estiverem estudando, lembrem dos seus antepassados. Vou deixar uma dica para vocês. Se vocês acham que estão vendo os vídeos da plataforma em 1, 2 ou 3 no sofá, a sala tem muito mais gente do que vocês imaginam. Às vezes 30, 40, 100, 2, 1. O que importa é isso? Às vezes tem um só que não deixa nenhum outro entrar, porque ali é o espaço dele, ele domina. Na sua ignorância, no mal. Então está só você e ele, porque você o convidou. Ninguém entra se não for convidado, se você não permitir. Entenderam por que do evangelho? Porque vamos magnetizar as paredes. Magnetizadas as paredes, podemos ter soldados nas guaritas. Porque ninguém vai ficar numa guarita suja, fétida, insalubre. Porque temos muito trabalho a fazer. Agora, se eu estou bem armado na guarita, a proteção é outra. Então vamos higienizar. Se até para os nossos animais a gente entende a necessidade de um ambiente limpo, não é assim? E os nossos ambientes, como estão? E os lares? E as empresas? E os grêmios? E os clubes? Como estão? E as ruas? E os pensamentos? E os corações? Ah, é muita limpeza. Eu não sei nem por onde nós vamos começar. Então vamos começar pelos lares. Se os vídeos chegam, as entidades, os espíritos já moram ali. Vamos começar a limpeza pesada. Muitos vão mudar. Outros vão se afastar. Mas se afastando não tem muito para onde ir também. Porque a limpeza vai ser geral. Vai para onde? Então vai ter que ceder. Então esses corações endurecidos vão ceder. A grande maioria que não ceder vai para o expurgo planetário. Vai, na misericórdia de Deus, recomeçar no outro orbe. Também na perfeição da criação. Mas a gente está empenhado nesta humanidade. Esse trabalho está empenhado nesta humanidade em espíritos encarnados e desencarnados nesse tempo e os que estão no mundo espiritual. Então nós vamos concentrar esforços neste mundo. Vamos trazer espíritos de outros orbes, estrelas. Quantos já foram trazidas as informações que estão reencarnando aqui para acrescentar no trabalho? E é isso mesmo. Porque vibram e têm corações em outros valores, em outras frequências, então contribuem sim, e sofrem também. Não pensem que é um mar de rosas, não. Quando se comprometem aqui, é um esforço e tanto, mas há um mérito e tanto nisso. Uma coisa é você vencer um oponente fraco, outra coisa é você conquistar um oponente forte. E sabe como você o conquista? Pelo respeito e pelo exemplo. E quando você o ama, ele começa a perceber que não existe outro caminho pelos seus exemplos, que é amar você também. Então, quando vocês veem aqueles adversários em alguns esportes, os mais preparados se respeitam. Salvo raras exceções, claro, porque o espírito está ali com as suas aspirações ainda muitas vezes limitadas de conquistas materiais, mas vocês vão entender o que eu estou trazendo. Aqueles que são ditos melhores em determinados esportes se respeitam porque os níveis são muito próximos. Mas isso pode acontecer entre vizinhos também, não? Entre colaboradores, amigos de trabalho, não? entre familiares, não? Então o campo é vasto de trabalho. Vocês todos são agentes de Deus importantíssimos nas mudanças que precisam acontecer e nos espíritos que precisam ser alcançados. E quando as dúvidas vierem, coloquem-se em conexão com o Pai. Ele mostrará o caminho a vocês. Se estão sinceros, desejando servir, desejando o bem do outro e querem contribuir, as mensagens, as respostas virão, as oportunidades virão de trabalhar. Então não se esqueçam, soro na veia o tempo todo, 24 horas, no agir, nas escolhas. O evangelho é o soro e as coisas vão acontecer, tenham certeza, porque a vontade é do alto e quando Deus quer, não há nos universos nada que possa impedir, nada pode impedir o agir de Deus ou calar a voz do todo. Somos muito, somos muito, muitos em um, somos muitos usando um médium de muitos outros que poderiam estar aqui agora. Vou repetir o que Salomão disse. Só temos um protagonista, que é Deus. E, como neste planeta, precisamos também dizer o Cristo planetário e Sananda Jesus e todo o seu exército de luz. Graças a Deus.